mas acha que é o fim da história. Foi muito bom viver enquanto durou. Agora é tarde pra se voltar atrás. Seu medo é o de morrer sem paz. O que mais dói é ser completamente só. Viver perde o sentido quando você não pode amar sem estar fingindo. É cada um por si, ninguém é por ninguém, pois é mais fácil destruir do que se amar, do que se querer bem. Uou, uou, uou, uou. Cante uma canção, erga os seus olhos, abra totalmente o coração. Sinta Jesus fazer nascer em ti. Uma nova vida. Acha que é o fim da história. Foi muito bom viver enquanto durou. Agora é tarde pra se voltar atrás. Seu medo é o de morrer sem paz. E mais dói é ser completamente só. Quando você não pode amar sem estar fingindo. É cada um por si, ninguém é por ninguém, pois é mais fácil destruir do que se amar, do que se querer bem. Oh, oh, oh, oh. Uma canção, erga os seus olhos, abra totalmente o coração. Sinta Jesus fazer nascer em ti. Uma nova vida.